agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E no fim de semana de carnaval, primeiro feriado prolongado de 2014, contagem regressiva em Foz do Iguaçu, pois faltam 100 dias para a Copa do Mundo e também 100 dias para o centenário do município. Pensando no futuro, nesta sexta-feira, representantes do setor turístico de Foz do Iguaçu reuniram-se no Hotel Recanto Cataratas para a solenidade de assinatura do Plano de Trabalho da Gestão Integrada do Destino Iguaçu para 2014. Participaram do ato o prefeito Reni Pereira, o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek, o superintendente de comunicação e presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, secretário de Turismo, Jaime Nascimento, presidente do Conselho Municipal de Turismo, Paulo Ângeli, e também o vice-presidente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, Enio Eide, além de empresários e gestores de entidades ligadas ao turismo aqui na cidade. O objetivo do plano é orientar e definir rumos para a atividade turística no município, tendo eixos como a implantação e estruturação do Observatório do Turismo, o núcleo de projetos, a revisão da Política Municipal de Turismo, o aumento da captação de eventos, projetos como a revitalização do Marco das Três Fronteiras, também a utilização do Centro de Convenções, criação de praças, Centro de Atendimento ao Turista, mercado público, revitalização da rodoviária, criação de um bairro temático árabe, captação de novos voos, participação nas feiras, realização de programas e eventos, enfim, uma série de ações norteadas então por este plano de turismo. No mercado atual, em que a competição está presente não apenas no mercado interno, mas na oferta global como um todo, planejar, executar e profissionalizar um destino turístico deixou de ser uma opção ou uma estratégia de luxo para tornar-se necessidade. Foz do Iguaçu, na comparação com outros destinos do continente, está na dianteira em muitos aspectos fundamentais da atividade, mas deixa a desejar em dezenas de outros pontos, e é com bons olhos que vemos, portanto, essa manutenção deste compromisso da gestão integrada, este novo plano de turismo, os esforços de planificação do destino, tendo em vista que o turismo é e continuará sendo por muito tempo força geradora de emprego, renda e negócios em toda a região fronteiriça. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, facebook.com/cbnfoz, twitter.com/cbnfoz, ou então interaja através do nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 1º de março de 2014. Bom dia! Centenário de Foz do Iguaçu foi destaque na Avenida em São Paulo, no samba enredo da escola Tom Maior, na manhã deste sábado. O Parque Nacional do Iguaçu espera mais de 30 mil visitas no feriado de carnaval. Já na usina de Itaipu, a expectativa é de mais de 10 mil visitantes. Superintendente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, Rui Carvalho, fala sobre estratégias de profissionalização do turismo no destino Iguaçu. Foz do Iguaçu será destaque no 20º Salão Paranaense do Turismo, em Curitiba. Carnaval 2014 começa hoje com o tradicional concurso da Menina Veneno. 11 horas e 8 minutos, CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 12 minutos aqui em Foz do Iguaçu. A temperatura neste instante na área central da cidade é de 27 graus. Tempo bom aqui na fronteira neste primeiro dia do feriado prolongado de carnaval. E a previsão de que o tempo se mantenha assim pelo menos até domingo. A previsão para hoje é de temperatura máxima de 33 graus. Sol com poucas nuvens aqui na fronteira. Na madrugada, a temperatura cai para em torno de 17 graus. Para domingo, sol entre poucas nuvens, temperaturas entre 17 e 31 graus. Já para segunda-feira existe uma possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no período da tarde, temperatura mínima de 19, máxima de 30 graus. Terça-feira de carnaval também existe probabilidade de pancadas de chuvas à tarde aqui na fronteira, temperatura de 17, a mínima 30 graus, a máxima, isso conforme a previsão do CIMEPAR, Instituto Meteorológico, aqui do estado do Paraná. Aeroportos da região da Tríplice Fronteira estão abertos neste momento, exceto o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que fica fechado até meio-dia devido às obras previstas pela Infraero ali no local. Na BR-277, vamos atualizar a situação da rodovia, porque o tráfego está intenso no sentido Foz do Iguaçu. Dos 6 pontos de monitoramento aqui no oeste do estado, no trecho entre Cascavel e Foz do Iguaçu, 4 encontram-se com a sinalização amarela, que significa movimento acima da média, e 2 deles com sinalização vermelha, indicando tráfego bastante intenso. Esses 2 com a sinalização vermelha da concessionária Eco Cataratas são justamente no sentido Foz do Iguaçu. Em céu azul passam agora 533 veículos por hora no sentido Foz. Em São Miguel do Iguaçu, 529 veículos por hora no sentido Foz. No sentido inverso, a movimentação oscila entre 300 e 200 veículos por hora, trafegando na pista da 277 no sentido Cascavel. A Polícia Rodoviária Federal está na pista para orientar os motoristas. Respeite a sinalização, as orientações e trafegue com cautela neste primeiro dia do feriado prolongado. Aqui no perímetro urbano de Foz, atenção ao passar pelo Trevo da Costa e Silva, pelo Trevo do Charru e também nas proximidades da Ponte da Amizade. E agora que vamos saber como está o movimento ali na ponte entre Brasil e Paraguai, Thaís Montenegro nos traz as informações. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Um pouco de lentidão para quem se dirige à Cidade do Leste, no lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal. Guilherme. Obrigado, Thaís Montenegro. E na BR-469, que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, por ali temos movimentação intensa, também no sentido Cataratas, mas estima-se que o movimento deve ser maior nos demais dias do feriado. Mesmo assim, de qualquer forma, o movimento acima da média, trafegue com atenção, especialmente a partir ali da rotatória de acesso à ponte Tancredo Neves, porque a partir dali não há duplicação. Enfim, esse é o trecho de fato mesmo da BR-469, onde não há pista dupla. É preciso ter muito cuidado e não exceda também os limites de velocidade em todo esse trecho até chegar no Parque Nacional do Iguaçu. O limite é de 60 km por hora e a Polícia Rodoviária Federal promete fiscalizar com rigor os excessos cometidos. Na ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, o movimento é maior no sentido Argentina. Temos registro de fila na passagem pela aduana de Porto Iguaçu. E a notícia ruim é que essa fila deve aumentar no período da tarde, especialmente ali por volta das 2, 3 horas da tarde. Tenha paciência ao fazer essa travessia e esteja já com os documentos em mãos para agilizar os procedimentos de passagem. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui em Foz do Iguaçu. Novamente com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,39 para compra e 2,47 para venda. O peso argentino está cotado a 0,20 para compra e 0,24 para venda. O guarani, R$1 compra 1.800 guaranis e 1.900 guaranis são necessários para compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,15 para compra e 3,40 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões de litros de água por segundo, cerca de 40% acima do normal para essa época do ano, e uma paisagem ideal para todos os tipos de passeios e fotografias, tanto no lado brasileiro como também no lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos no Brasil e no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 17 minutos, fim de semana de muito movimento nos atrativos de Foz do Iguaçu. A cidade não é um destino tradicional de carnaval e talvez até por isso receba um grande número de visitantes de olho em fugir da folia nos grandes centros. Confira na reportagem de Maurício Freire. O Parque Nacional do Iguaçu espera receber durante o feriadão de carnaval, entre os dias 1º e 4 de março, cerca de 30 mil pessoas. Para atender o público, a unidade de conservação irá abrir às 8 horas da manhã, uma hora mais cedo, no sábado e no domingo. Nos outros dias, o horário voltará ao normal, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. O atrativo colocará à disposição dos visitantes todos os seus funcionários e frota de ônibus. Para não enfrentar fila, os visitantes podem comprar ingresso pela internet através do www.catarataziguaçusemcedilha.com.br. Após a compra, basta imprimir o voucher e apresentá-lo na bilheteria especial para retirar o ingresso no centro de visitantes. Em função das diferentes modalidades de bilhete, é necessário confirmar os dados informados por meio de documentos pessoais com foto no momento da retirada. A retirada do ingresso adquirido pela internet pode ser realizada pelo titular da compra ou por terceiros, mas é preciso constar nome e RG no ticket. O valor do ingresso pela internet é o mesmo do vendido nas bilheterias do Parque Nacional do Iguaçu, mas o ingresso online dá direito a um desconto de 10% nas lojas de lembranças do atrativo e no restaurante Porto Canoas. Já na maior geradora de energia do mundo, a expectativa é receber 10.500 visitantes no feriadão de carnaval. Para atender a demanda, já no sábado, o complexo turístico da usina de Itaipu vai colocar à disposição dos visitantes 3 ônibus extras. Eles atenderão os turistas da visita panorâmica, a mais procurada, e da iluminação monumental da barragem. O polo astronômico Casemiro Montenegro Filho também terá sessões extras e vai funcionar todos os dias do feriado. As visitas começam a partir das 8 horas da manhã. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11:19. O que você ouve no fundo agora é o desfile da Escola de Samba Tom Maior, que entrou na Avenida em São Paulo hoje pela manhã, por volta aí das 6:08 da manhã, mostrando o centenário de Foz do Iguaçu no seu enredo lá no Carnaval de São Paulo. A escola foi para a avenida já com a luz do dia, segundo os responsáveis. Isso inclusive já estava previsto, as alegorias foram desenhadas para que aparecessem melhor com a luz do dia, mas o fato é que a escola foi prejudicada por uma série de fatores. Um deles, por exemplo, foi a chuva que caiu aí durante grande parte da noite lá em São Paulo e afastou o público no desfile da Tom Maior. Outro problema, um problema estrutural da escola, o carro abre alas, mostrando a fúria do reino de M-Boi, o Deus Cobra, venerado pelos indígenas que criaram a lenda das cataratas. Este carro, o carro abre alas, teve problemas ao entrar na avenida, o que acabou então atrasando o desfile da escola e fez com que o carro tivesse que ser quase que rebocado ao longo do trajeto no sambódromo. Mesmo assim, o desfile conseguiu arrancar elogios, inclusive da equipe que fazia a transmissão do Carnaval de São Paulo pela Rede Globo de televisão em rede nacional, exceto para o Rio de Janeiro. E os elogios surgiram de imediato. O resultado da apuração do desfile das escolas de samba de São Paulo será conhecido apenas depois, agora na terça-feira. Saberemos qual será o resultado da Tom Maior. O fato é que ela vai perder pontos em razão do problema com o carro abre-alas, também com, enfim, o ritmo de harmonia que teve que ser alterado para que a escola conseguisse cumprir com o tempo na avenida. Mas fica o registro aí de um belo desfile da Tom Maior em homenagem ao centenário de Foz do Iguaçu. Você pode conferir, inclusive rever trechos do desfile, conferir imagens desse desfile entrando no site especial do Carnaval de São Paulo, no portal G1, que assim como a CBN faz parte do Sistema Globo de Comunicação, g1.globo.com. CBN Turismo. 11:21, e eu converso agora aqui na CBN com o Roberto Bacovi, ele que é presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens aqui no estado do Paraná. Bom dia, Roberto. Bom dia, prazer em ouvi-los e aos seus ouvintes aí. Roberto, teremos neste ano a 20ª edição do Salão Paranaense de Turismo, aliás, já agora no comecinho de março. Como é que estão os preparativos? Exato, esse é um evento que é promovido pela BAV, né, há mais de 20 anos, e nesse ano a gente está consolidando aí com uma vitrine do turismo do Brasil e do Mercosul, né. Ele reúne agentes de viagens, profissionais do trade da capital e de todos os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, com o objetivo de mostrar todo o nosso turismo, não só o turismo do Paraná, mas como do resto do Brasil e do exterior. Foz do Iguaçu terá uma participação bastante importante neste 20º Salão Paranaense? Exato. Foz do Iguaçu, como você sabe, é o nosso segundo destino do Brasil em visitas, e ele é um destino que sempre está presente desde o início, é o nosso, um dos nossos maiores parceiros. E esse ano a gente tem aí a ideia que a gente faça também uma homenagem à cidade de Foz do Iguaçu, né, por estar fazendo aí 100 anos, né. Vamos homenagear o Parque Nacional do Iguaçu pelos seus 75 anos de atividade, e Itaipu, que é uma das nossas, né, um dos apoios aí do turismo de Foz. Então, a ideia é que esse ano Foz do Iguaçu está indo com um instante bem bonito, e aí a ideia é a gente realmente prestigiar o estado do Paraná, já que o nosso é o Salão Paranaense de Turismo. Então, o objetivo, né, é fomentar o nosso destino Paraná e também promover para os agentes de viagem. Além do Paraná, nós teremos também a presença de agentes do Paraguai e da Argentina presente neste Salão Paranaense? Na verdade, a gente tem várias caravanas saindo de vários estados do Brasil, né? Concentrados principalmente no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. No Paraná, nós temos uma caravana específica saindo aí de Foz do Iguaçu, coordenada pela nossa diretoria da base aí em Foz do Iguaçu, que é o Felipe Gonzalez, o Fernando Valente e o Marcelo Valente, onde estão coordenando essa caravana, onde nós estamos levando agentes de viagem de Foz do Iguaçu e da região, né, mais de Cidade Leste e de Foz do Iguaçu, com o objetivo de eles irem lá conhecer os produtos do restante do Brasil, enfim, ter essa parte do evento bem significativa que é o salão. Serão 3 dias de evento em Curitiba, na Expo Unimed. A programação começa a partir já do dia 13, agora de março? Exatamente. Dia 13 é a abertura, né? Onde nessa abertura vai ter essas homenagens que eu comentei agora há pouco. E aí nós vamos ter a presença de várias autoridades. E no dia 14, ao meio-dia, abre o salão efetivamente. E junto com o salão, nós estamos tendo também vários outros eventos paralelos, né? Estamos tendo a 10ª mostra das regiões turísticas do Paraná, né, que intensifica e reforça a divulgação da atração turística do estado. Temos o segundo encontro paranaense de hospitalidade, com apoio da BH. Teremos aí também a Arena Brasel, que é com apoio da Brasel, né, da Brasel Paraná. E também vamos ter também a parte do evento, onde nós vamos ter as palestras, né? E nessa palestra, dentro do encontro paranaense de hospitalidade, vamos ter turismo náutico, gastronomia do Paraná, comunicação e marketing digital. Então essas são as palestras que estarão dentro do ponto. E na abertura vamos ter a presença de um executivo do Facebook que vai vir trazendo a expectativa nossa do que como é as agências digitais, que é um projeto que a gente está desenvolvendo. E também vamos ter uma palestra do CIWORD e da Universal Studios. A expectativa nossa é que a gente tenha perto de 4 mil a 5 mil pessoas participando dos 2 dias de evento, né? No dia 14 e no dia 15 de sábado. Também durante este evento a gente sabe que são feitos vários negócios, mas até a contabilização desses negócios são negócios que muitas vezes começam no salão e são gerados ao longo do ano. É uma importante oportunidade aí para, enfim, se fazer contatos e conseguir gerar negócios presentes e futuros no Salão Paranaense de Turismo? Isso. Ele realmente hoje, para você ter uma ideia, são quase 200 estandes, são perto de 400 expositores, onde nós temos redes hoteleiras, companhias aéreas, operadoras, locadores de veículos, destinos turísticos nacionais e internacionais, companhias de cruzeiro marítimo, órgãos oficiais de turismo e prestadores de serviço local. Só para você ter uma ideia, essa ano temos a participação do ministro do turismo do Paraguai, vamos ter a participação do ministro do turismo da Argentina. Então é um evento realmente que você tem uma vitrine. É onde os agentes de viagem vão buscar novidades para vender ao longo do ano. É o contato do agente de viagem com o seu fornecedor para ele realmente ver quais são as novidades. E o nosso salão é o primeiro salão que acontece no ano. Então, com isso, você tem a vitrine de todos os produtos que vão ser comercializados de agora, do dia 15 de março até 15 de março do ano que vem. Então, isso dá uma visão para o agente oferecer para os seus clientes, muito interessante. Para aquelas pessoas que nos ouvem neste momento e já querem se programar para participar do Salão Paranaense de Turismo, de que maneira pode entrar em contato com vocês e obter outras informações sobre o evento? Exatamente. Você tem um caminho muito simples hoje. Você entra no, no site da ABAV, www.abavpr.com.paraná.br, e dentro do site tem o website do 20º Salão de Turismo do Paraná, onde ele vai poder fazer sua inscrição como agente de viagem, e vai ter todas as informações da caravana, vai ter todas as informações de todas as palestras, tudo que vai acontecer durante o nosso evento. É uma grande expectativa que a gente tem de fomentar realmente o turismo, só do Paraná, mas como de todo o Brasil e de outros países. Conversei aqui na CBN com Roberto Bacov, ele que é presidente da ABAV aqui no estado do Paraná. Roberto, muito obrigado pela participação aqui na CBN e sucesso nessa 20ª edição do Salão Paranaense de Turismo. Com certeza, e com o apoio aí da cidade de Foz do Iguaçu, tenho certeza que o evento será realmente sucesso. Muito obrigado a vocês e aos seus espectadores. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos conversar com ele, que é uma das principais referências na área de conventions aqui no Brasil. Estamos falando do Rui Carvalho, contratado pelo Iguaçu Convention and Visitors Bureau para o cargo de superintendente aqui em Foz do Iguaçu. Não saia daí, CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 36 minutos, e assim como nos atrativos turísticos, a expectativa é de grande movimentação no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu nesse feriado de carnaval. Com muitos dos turistas chegando à fronteira por via aérea, inclusive com reforço no número de voos entre Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro, mais de 14 mil desembarques devem ser registrados entre hoje e terça-feira. O número de embarques deve passar de 13 mil, totalizando cerca de 27 mil passageiros. No ano passado, passaram pelo aeroporto de Foz do Iguaçu no feriado de carnaval 25.224 viajantes. O volume mais alto foi registrado no carnaval de 2012, com quase 29 mil passageiros. O aeroporto de Foz está passando por obras na pista e fica fechado para pousos e decolagens todos os dias, no horário entre as 7 da manhã e o meio-dia. CBN Turismo. Converso aqui na CBN neste momento com ele, que é superintendente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, uma das principais entidades dessa gestão integrada do turismo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estou falando de Rui Carvalho. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Rui, que nós conversamos logo da chegada aqui a Foz do Iguaçu. Já está há quanto tempo aqui na cidade? 6 meses. Exatamente 6 meses. Cheguei em agosto do ano passado, então tem 6 meses aí. E como é que vem sendo esse processo até de adaptação também ao mercado aqui de Foz do Iguaçu? Porque nós até comentamos já em outra oportunidade, é um mercado atípico, né, na comparação com outros destinos? É preciso fazer algumas modificaçõezinhas nas expectativas, enfim, mas é... Ao mesmo tempo não é difícil, porque Iguaçu é uma cidade muito, muito agradável, eu estou falando até em termos pessoais, para se viver, para se adaptar à vida de Iguaçu. É uma cidade tranquila e tem uma qualidade de vida muito grande, então a dificuldade não vem muito desse lado. Com relação ao lado profissional, aí sim, aí o desafio é grande, porque primeiro que assim, o turismo de Iguaçu não combina com o tamanho da cidade. Quer dizer, quando você fala mundo afora numa cidade de 260 mil habitantes, não se pensa, quem não conhece não pensa que tem uma importância até no turismo mundial do porte de Iguaçu, que nós sabemos que é um dos grandes players mundiais. Então, assim, enfrentar esse desafio e entender como é que isso vem sendo trabalhado, principalmente de 2007 para cá, quando começou esse trabalho de recuperação, é que tem sido o meu maior trabalho, entender esse processo e procurar colaborar com esse processo. Mas acho que está indo bem. O Rui, que é um dos profissionais mais graduados, inclusive no Brasil, aí, com relação à área de eventos, planejamento, eu até lhe pergunto, você está ficando tempo integral aqui em Foz do Iguaçu? Como é que está conciliando tudo? Tô. Eu tenho um contrato com o Convention de período integral, então eu dedico, claro, não tem horário fixo, mas dedicação exclusiva. Uma vez ou outra acontece que tem que fazer alguma palestra, alguma consultoria fora, mas é negociado caso a caso. Até agora aconteceu uma vez só, então a dedicação é integral aqui. Dias atrás eu até passava pela Avenida Paraná e fiquei surpreso porque não sabia que o convention havia mudado de endereço. O convention está passando por uma forte reestruturação? Sim, inclusive física, né, do espaço. Era um anseio já de algum tempo da diretoria e da equipe também. Nós estamos aqui na Paraná, no 974, ali, no terceiro andar, então... As próprias instalações contribuem também para, né, para dar esse ar de reforma, de novidade. Então nós mudamos, reestruturamos a equipe, estamos reestruturando processos, procedimentos, e até o escritório também ficou um escritório novo, num novo endereço, abre novas perspectivas, novos horizontes, literalmente. Temos um horizonte muito bonito, aliás, do escritório. Inclusive, do terceiro bem ali em frente, próximo ao Hotel Continental. Exatamente, também, né? Em frente ao Hotel Continental, e tem um pôr do sol maravilhoso, né? Quando fala, temos os nossos novos horizontes, são muito bons, que com esse pôr do sol a gente se encanta e se trabalha com muito mais afinco. E o trabalho, a gente sabe que é duro, porque você, quando veio para cá, expressou já nas primeiras declarações essa necessidade de se profissionalizar, né? E profissionalizar não apenas a questão das pessoas envolvidas à frente, mas também de criar relações duradouras, né? Que passem, enfim, institucionalização de processos no convention e todo o trabalho interligado. Como é que vem sendo essas ações? Isso era e é o maior desafio, Guilherme, porque assim, a gente tem que entender que trabalhar em convention bureau é um pouquinho diferente de outras entidades, porque eu até costumo brincar quando me perguntam qual é o nosso negócio. O nosso negócio não é turismo, o nosso negócio é relacionamento. E o relacionamento, como todo mundo sabe, demanda tempo, demanda uma série intrincada de laços que são estabelecidos e que são alimentados e cultivados no dia a dia. Então, a gente precisa ter uma equipe que esteja comprometida com esse resultado, que ao mesmo tempo seja capaz de estabelecer esses laços, de cultivar esses laços. Mas nada disso faz sentido, nada disso é possível se a própria diretoria não estiver convencida disso. Eu gosto muito de uma frase que diz que tudo começa pelo conceito. É preciso primeiro entender o conceito. Então, o que é um convention bureau? Para que ele serve? Ele é uma entidade que tem como objetivo principal proporcionar negócios para os seus mantenedores, ou ela é uma entidade ou uma ferramenta de marketing a serviço do destino que representa? Ou é as duas coisas? Há basicamente duas linhas de opinião, uma exatamente defendendo que são instrumentos de divulgação do destino, e outra defendendo que os conventions devem proporcionar oportunidades de negócio para os seus mantenedores. Eu vou por uma terceira, até falo isso no meu livro, eu acho que a gente tem que juntar as duas coisas, porque uma é consequência da outra. Mas se o primeiro objetivo for você ter uma ferramenta de marketing a serviço de Foz do Iguaçu, ou a serviço do Destino Iguaçu, se isso for bem trabalhado e se esse processo de construção do relacionamento for um processo tocado de forma profissional, voltado para resultados, é óbvio que o primeiro resultado é o surgimento de cada vez mais oportunidades de negócio para os mantenedores. Ou seja, não há como fazer uma coisa sem a outra. Então, essa discussão, para mim, ela é falsa, ela ilude. Nós não temos que optar entre uma coisa e outra. É tudo a mesma coisa. Quando eu melhoro o ambiente de negócios de Foz do Iguaçu, ou quando eu proporciono a vinda de mais pessoas para Foz do Iguaçu, seja para participar de eventos ou para turismo de lazer, automaticamente eu estou proporcionando mais oportunidades de negócios para o mantenedor. O que também não implica que eu não deva ter algumas ações dirigidas especificamente para mantenedores. Aí é processo interno. Mas sem dúvida o que é preciso ter em mente é que trabalhamos com relacionamento demora para ser construído. Ele é na base de confiança, são relações de confiança. Estou falando com fornecedores, com canais de distribuição, com a mídia, com a sociedade local, enfim. E isso, além, por demandar tempo, exige também um perfil específico de colaborador. Muitas vezes me perguntam se é obrigatório ter formação, por exemplo, em turismo para trabalhar no convention. Não é, em princípio não é. O que é obrigatório, quer dizer, o que a gente busca num bom profissional para convention são profissionais que tenham características natas que os qualifiquem para desenvolver esse trabalho de relacionamento. Então, estamos falando aí, enfim, basicamente de pessoas que tenham boa capacidade de comunicação, que sejam articuladoras, capazes. Não podemos esquecer que o convention bureau trabalha no seu dia a dia com dezenas de de clientes nossos, de mantenedores, que são concorrentes entre si. Então, saber administrar os conflitos, que são conflitos naturais que surgem desse relacionamento entre concorrentes, e colocá-los a serviço do destino Foz do Iguaçu, é uma tarefa que requer habilidade, articulação, etc. Se, além disso, a pessoa tiver formação em turismo, melhor ainda. Mas uma coisa não implica na outra, né? Tem gente que sabe muito bem se relacionar e que se comunica bem, enfim, e que não é formado em turismo, e é, sei lá, relações públicas, ou formado em marketing, ou, no meu caso, que não tem nenhuma formação superior específica. Então, o que é preciso é entender que as qualidades natas a gente não consegue ensinar. Eu não consigo te ensinar a ser simpático, né? Mas eu consigo te ensinar quais são os atrativos de Foz do Iguaçu, ou como é que a gente deve vender a cidade, quais são os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Aí é um treinamento técnico que mais semana, mais mês, menos mês, o funcionário, o colaborador acaba incorporando. Eu só não consigo ensinar a pessoa a ser um bom articulador, a ser bom comunicador, enfim, a ter visão global sobre os negócios. São qualidades que você tem que buscar, identificar esses talentos e retê-los. E essa que é o grande desafio, e o que nós estamos tentando fazer agora, que é identificar quem tem esse talento e aí criar condições para que esses colaboradores permaneçam por um bom tempo no convention, porque ficar trocando toda hora interrompe essa cadeia de relacionamento que nós estamos defendendo, né? E a gente percebe que em vários ramos da atividade isso acontece. Por exemplo, a pessoa desempenha ali uma função, acumula um conhecimento nessa área, vai embora e leva com este conhecimento. Uhum. Há também um trabalho no sentido de institucionalização de processo, enfim, tentar ao máximo fazer com que, quando ocorra uma ruptura como essa, uma interrupção, a pessoa deixe o cargo, não se perca, pelo menos, a parte mais importante daquele trabalho que já foi construído? Com certeza. Isso é uma tendência, inclusive, de fora, no exterior, nos Estados Unidos e Europa, já existe um cargo nas grandes empresas chamado gerente de conhecimento. O gerente de conhecimento é exatamente o profissional encarregado de, assim, no popular, dizendo, tirar o conhecimento ou copiar o conhecimento do cérebro dos colaboradores e institucionalizá-lo, quer dizer, arquivá-lo em algum processo dentro da empresa. Isso se faz exatamente profissionalizando os processos e os procedimentos. E isso também não é só com relação ao colaborador, mas também à própria diretoria. É muito comum que entidades associativas, como é um convention, também tenham diretores que acabam acumulando uma série de experiências, tem o histórico da entidade, e depois esse histórico está só na cabeça deles, é só do conhecimento deles, aquilo não é passado por mais ninguém. E claro, um dia a pessoa deixa de trabalhar na instituição, enfim, se afasta, até merecido descanso, e leva com ele tudo que foi, todo o histórico. Então nós temos a preocupação, agora mais ainda, de fazer com que esse conhecimento, quer o conhecimento técnico, quer o conhecimento acumulado de gestão, de história da entidade, permaneça dentro da instituição, à disposição de quem chegar depois, quer seja colaborador, quer seja uma nova diretoria. Isso é uma das grandes preocupações. Você me comentava a respeito de uma metodologia alemã que está sendo aplicada também em parte deste processo? Sim, nós contratamos um programa da ACIF chamado Capacitar, que é um programa de origem alemã, que vem exatamente ao encontro disso que eu acabei de falar, que, claro, é um pouco mais abrangente, passa por um planejamento estratégico. Nós fizemos já dois dias inteiros de seminários para, enfim, fazer aquelas análises de pontos fracos, pontos fortes, oportunidades, ameaças, etc. Definir quais os eixos estratégicos que são trabalhados nos próximos anos. Mas tem um detalhe muito interessante, Guilherme, nesse processo, que é, e eu estou insistindo nisso, porque eu diria que a gente está sendo exemplo também para o Brasil nesse sentido, e nisso aqui publicamente dou os parabéns à atual administração, à atual diretoria, presidida pelo Fernando Martin, que teve essa visão, diria, iluminada, que é, a diretoria também precisa ser capacitada. Dirigir um instituto, dirigir uma empresa do terceiro setor, não é dirigir a sua empresa comercial. Então, um raciocínio, um pensamento, uma atuação dentro da tua empresa é uma coisa, quando você dirige uma entidade é outra. Você não pode, claro que você pode e deve levar o teu conhecimento acumulado, mas não pode agir da mesma maneira. Aquela troca de bonés, como a gente fala popularmente, eu estou com o boné da empresa, da minha agência de viagens, agora eu vou colocar o boné de diretor do convention. Essa troca tem que ser muito bem ensaiada, muito bem executada, porque as decisões às vezes afetam aqueles que são nossos concorrentes no mercado também. Esse programa que nós estamos envolvidos, o programa Capacitar, também tem um módulo e tem um processo que ajuda, ajuda os diretores a serem diretores de uma entidade do terceiro setor. E mais do que isso, há uma espécie de um planejamento de sucessão. Porque o que a gente tem que perguntar é assim, o que a gente quer do Convention Bureau de Iguaçu daqui a 10 anos? Onde é que ele vai estar? Para isso é preciso... Impedir não seria o termo correto, mas é preciso minorar a possibilidade de que uma outra corrente assuma o convention com ideias totalmente opostas e vire tudo de ponta cabeça e comece do zero. Eu não estou dizendo que não haja, claro que tem que haver espaço para a democracia, para a alternância no poder, isso de forma alguma será impedido, até o próprio estatuto garante isso. Mas não há nada de errado em você ter uma composição de forma que você saiba, por exemplo, quem será o presidente daqui a 2 ou 3 anos, quer dizer, que a gente esteja preparando. Eu costumo dizer assim, é como se, por exemplo, um vice-presidente pudesse ser um trainee de presidente. É claro que há a possibilidade, sempre haverá, de a outra chapa, ou 2 ou 3, ou quantas forem, que se registrem e disputem. Mas dentro daquele grupo que está administrando, é necessário que haja um plano, que haja um projeto pelo menos de médio prazo. Isso às vezes não acontece, às vezes as próprias pessoas integrantes da mesma diretoria tem visões diferentes. Voltamos ao início do que eu falei do conceito. Não tem o mesmo conceito. Então, quando um deixa a presidência e o outro assume, aí vira tudo de ponta cabeça e começa do zero. E aí voltamos a lembrar que a gente lida com relacionamento. Os processos não podem ser interrompidos. Com esse programa Capacitar, até nisso a gente está tendo auxílio desse programa para que a atual diretoria primeiro se afine, se alinhe o discurso, se aproxime da equipe técnica também, a gente passe a defender o mesmo projeto e um projeto que tem começo, meio e fim, que a gente tem um horizonte um pouco mais abrangente para levar a entidade. Foz do Iguaçu, mercado aqui de Foz do Iguaçu é ainda subaproveitado com relação a essa área de eventos, porque a gente vê grandes investimentos sendo realizados, principalmente em centros particulares de eventos aqui na cidade. Praticamente todo hotel novo que está sendo construído na cidade tem ali uma área dedicada a este setor, mas como é que você avalia atualmente? Foz do Iguaçu ainda está abaixo daquilo que poderia ser aproveitado? No setor de eventos, eu diria que sim, Guilherme. Eu diria que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas não é necessariamente uma falha, acho que é mais uma consequência natural, primeiro do trabalho que vem sendo feito de 2007 para cá, tirar aquela imagem de Iguaçu a Iguaçu das compras no mau sentido, do sacoleiro, do contrabando, etc., limpar essa imagem, melhorar essa imagem, porque não há nada de errado em ser um destino de compras, mas ele tem que ser um dos produtos. Então, esse processo que vem sendo feito de recuperação da imagem, tem sido muito bem executado pelas lideranças locais de 2007 para cá, ele deixou pouco espaço para o foco em eventos, que era preciso recuperar uma coisa muito mais importante, que é a imagem do destino. Você não traz eventos para um destino que tem uma imagem, digamos, empobrecida, né? Então, agora eu diria que é o momento ideal, quer dizer, recuperada que está a imagem, inventariados os produtos e com o turismo de lazer já consolidado, que é a vocação de Foz do Iguaçu, há agora sim o espaço, oportunidade para a gente trabalhar de forma um pouco mais organizada e mais profissional o setor de eventos. E aí nós temos também, trabalhamos junto com o nosso gerente de eventos, o Basileu, que a gente também trouxe de fora, temos atualmente uma política de apoio à captação de eventos que se utiliza, claro, das melhores práticas mundiais que a gente teve acesso, e é uma política que estabelece critérios claros. O teu evento, por que é que a gente deve apoiar o teu evento e que tipo de apoio? Só para esclarecer para as pessoas, o apoio pode ir de uma passagem aérea para que a pessoa venha aqui, inspecionar o destino, a infraestrutura, a produção de materiais, de folders, de propagandas, né, de folhetos em X quantidade, enfim, mas passa por alguns outros itens lá, sei lá, 10, 15 itens. O que cada evento tem direito, isso tem que ser uma coisa clara e baseada em critérios técnicos. Então, o que nós fizemos com essa política é, os eventos respondem, o organizador ou o promotor responde a um questionário, algumas perguntas, que tem uma pontuação, e eles serão classificados por essa pontuação em eventos do tipo A, B ou C. Claro que aos eventos do tipo A a gente dá tudo, todo aquele nosso arsenal. Aos eventos do tipo B a gente dá algumas coisas, outras não. E aos tipo C, exatamente a mesma coisa, vai decrescendo. Esses critérios são critérios como, por exemplo, qual é a área do evento, da área de energia, por exemplo. Essa área tem, tem identidade ou identificação com Foz do Iguaçu, isso conta pontos. O número de pessoas de fora que vem, claro que se um evento de 3 mil pessoas, para nós é mais importante que um evento de 500 pessoas, pessoas que vêm de fora, porque vai ocupa a hotelaria, gera negócios. Então aí ganha mais pontos do que um evento que tenha menos pessoas. Mas também que tipo de pessoas? 3 mil estudantes é uma coisa, 3 mil médicos é outra bem diferente. Então a gente qualifica isso, por exemplo, pelo valor da inscrição nesse congresso. Quanto mais alto o valor da inscrição, mais pontos ganha. E por aí vai, são uma série de critérios que no final é atribuído um valor. E esse valor determina se o evento é tipo A, tipo B ou tipo C. Isso também visa, Guilherme, acabar com disputas que pode haver, mal entendidas, disputas internas aqui de fornecedores, de próprios mantenedores, ou seja, é uma política clara, é pública, está lá, quem quiser ter acesso, a gente manda uma cópia, está aqui. Então não há favor, claro que sempre haverá necessidade de administrar eventuais exceções, mas exceções são exceções, a gente tem que legislar, digamos assim, pela regra e não pela exceção. Exceções serão analisadas, mas no geral, na regra, nós temos uma nova política que o mercado gosta muito, porque sabe exatamente onde está pisando, há normas, demonstra inclusive profissionalismo, que é o nosso grande objetivo. 2014 é um ano de exceção, um ano atípico na comparação com outros? Tem gente que fala em tom de brincadeira, mas acho até que é bem certo que o ano 2014 já acabou, né? Porque nós temos o carnaval aí, estamos às portas do carnaval, pois vem a Copa e vem a eleição, então o ano acabou, estamos pensando em 2015. No setor de eventos, no turismo em geral, é ainda mais verdade. Eu acho assim, todo mundo está apostando num lado ou no outro. Tem gente que acha que a Copa vai ser uma maravilha para o turismo, tem gente que acha que não, que vamos perder oportunidades, enfim. Na verdade, está todo mundo apostando, pagando para ver o que vai acontecer. Então, isso já caracteriza 2014 como um ano, no mínimo, é atípico. Se vai ser melhor, se vai ser pior, honestamente, não arriscaria dizer. Mas vai ser um ano atípico. E por isso, até por isso, é bastante oportuna essa reestruturação que o Convention de Foz está fazendo. Porque como estamos num ano atípico, é um ano de testes. Nós estamos colocando, digamos, o avião na pista, né? Ele foi todo reformado, agora nós temos esse ano aí para fazer testes de turbina, encher os tanques, fazer a configuração interna, e 2015 está na cabeceira da pista com as turbinas, né, em rotação máxima, pronto para decolar. Essa aí, até porque ao longo deste ano há possibilidade, se for o caso, de fazer eventuais correções de rumo. E esperamos realmente que esse trabalho do convention, enfim, todo esse trabalho que a gente nota que vem sendo bem conduzido, alcance todo o resultado esperado. Rui Carvalho, superintendente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, muito obrigado pela participação aqui na CBN. É um privilégio poder conversar com você sobre essa área tão importante do nosso município, como é o caso do turismo. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço ao ouvinte pela paciência e desejo um bom final de dia a todos. 11 horas e 57 minutos. Daqui a pouquinho essa entrevista com o Rui estará disponível aqui no nosso site cbnfoz.com.br. Vamos falar de hotelaria. A rede Accor, que é líder mundial em hotelaria, está inaugurando seu primeiro hotel aqui em Foz do Iguaçu, com a bandeira Ibis, no centro da cidade. O hotel Ibis Foz do Iguaçu fica ali na rua Almirante Barroso, ao lado do corredor turístico, e conta com 176 apartamentos. A oferta de hospedagem já está disponível no site da rede Ibis. O Grupo Accor atualmente opera 4 hotéis Ibis em Curitiba, um em Maringá e um em Cascavel, havendo planos aí de expansão de outras unidades no estado até 2017. Ainda falando de hotéis aqui na cidade, a rede Oriente Express, que administra o Hotel das Cataratas, anunciou que o hotel deve ganhar um novo nome comercial a partir do próximo dia 10. Como parte do plano de reestruturação das marcas da rede, todos os hotéis de luxo da Oriente Express passarão a exibir a marca Belmont. Dessa forma, o Hotel das Cataratas usará o nome comercial de Belmont Cataratas, assim como o Hotel Copacabana Palace, o Copacabana Palace lá do Rio de Janeiro, passará a ser o Hotel Belmont Copacabana. A mudança é meramente comercial e não modifica as operações das unidades. E vamos agora à nossa agenda para o fim de semana aqui na cidade, com destaque para o Carnaval. E o carnaval aqui na Avenida em Foz do Iguaçu tem sua abertura oficial hoje às 6 horas da tarde, ali na Duque de Caxias, concentração para o tradicional concurso Menina Veneno aqui na cidade, concurso que deve atrair aí inúmeros participantes nesta folia que marca a abertura oficial do carnaval e também na sequência acontece a entrega da chave da cidade, concurso Rainha do Carnaval. Temos música a noite inteira ali na Avenida Duque de Caxias. Hoje, o destaque principal fica por conta da apresentação do Bonde do Forró, que deve acontecer por volta da meia-noite ali na Duque de Caxias. Fim de semana será bastante movimentado. No domingo também, a atração na Duque de Caxias será a banda Canta Brasil, MBM Samba Retrô, banda Ed e Alex e a atração Sou Muvuqueiro do Samba. Na Marechal Deodoro, amanhã, a partir das 4 horas da tarde, acontece o desfile de Maracatu, também o Carnaval da Saudade, ali na Marechal Deodoro, em frente ao Hotel Rafaim Centro. Não deixe de prestigiar também este evento aqui na cidade. Segunda-feira, muitas atrações na Avenida Duque de Caxias, entre elas a apresentação da Escola Tom Maior, que enviará seus integrantes, parte de seus integrantes aqui para Foz do Iguaçu, para mostrar as alegorias que contaram o centenário do município. Na terça-feira, show com Michel Teló ali na Avenida Duque de Caxias. Outras informações sobre a programação do Carnaval você encontra no site www.carnafaus.com.br, onde é possível também fazer aquisição aí dos ingressos para os 4 dias de folia aqui na cidade. Quem tem interesse em outras folias, temos sertanejo no Woods Bar, também na ONU Music Hall, hoje acontecem bailes temáticos, e no Zeppelin Old Bar, para quem gosta de rock, Legião Urbana Cover, apresentando-se na noite deste sábado. Carnaval 2014, aqui em Foz do Iguaçu. Não deixe de prestigiar as atrações na nossa fronteira. Duque de Caxias, o cenário principal, também algumas atrações na rua Marechal Deodoro. Vamos encerrando por aqui o CBN Turismo deste sábado, programa com os trabalhos técnicos de Edilson José, reportagens locais de Thaís Montenegro e Maurício Freire. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Na sequência, você fica com o programa Revista CBN em Rede Nacional. CBN Turismo. Oferecimento, La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália.